Hotel de Cairibe. Opa, Fatango, esquilo Zulu, autorizado 2500 PES, está presente direto Cairu, repórter telefonado da CTR. Passará, senhor, muito grato. É 320, informa o tráfego decolando da pista auxiliar, Papa Alfa 32, segue na linha do litoral sem interferência com a sua aproximação, aguarde pista de do tráfego, aguardando 6320. É 315, fala os 25, via Fox 1219. Fox 320, pouso autorizado, pista no zero, vento 210 graus com 0,62 nós. Vitor, pouso 1-0, cenário 6320. Vitorinho de Juliette, decolou agora os 26, segue no corredor cheio na vertical do farol de Tapão, achei 1198 controle. Só para informação, o tráfego que decolou à frente também segue no achei a 1000 pés. Juliette, controle 1-2, 0-8, 302. Batango, Vitor Indra Juliette, controle Salvador, mantém condições de ajuda no meu pé, corredor axé, altimetro 901, no reporte para o barra. Juliette, reporta para o barra, viu bem? Chame 320, solo 28, livre via Fox, chame 121, decimal 9, solo. Direita, Fox 129, chame 320. O tráfego conhecido no setor a informar, ao cruzar o nível de voo 035, tem frequência livre, retorne regressando ao terminal. Para o meu papai, o Juliette Papá, poderia confirmar o tempo do voo? Está partida dessa. Azul 4462, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada por médio para o nível de voo 050, altímetro 10111. 050 e 9, 7 da chegada, 041, está autorizado a final do procedimento ILS, XUI, pista no 0, separa 2 e o 10, altímetro 10111, reporte visual com a pista. É. gente, 2 hotéis autorizado, sinal do LS 306, a 145. 226, terça para 3 no frente, altímetro no 011. 3000 no 011. Oxalá 626 é autorizado descida até 4 mil pés. 4 mil, 626. O tráfego 1 hora 8 milhas rumo nordeste, passando nível de, passando 5 mil pés em descida para 4 mil pés, Airbus 318. Está completamente visual com o tráfego, está na posição de 1 hora. Xanay 226, tráfego agora 2 horas, 612 milhas rumo sudoeste, mantendo 2500 PENS, Papa Alfa 34. Crescente, 6226. Passando estado, pode prosseguir descida? Aguarde para descida o Oxalá 626. Desça até 4 mil PENS. Autorizado o descido para 4 mil PENS, dá presente. A presente até 4 mil. Otango, Victor, Índia, Juliette, para conselheiro em coordenação com os tráfegos locais. Não, não faz trânsito, estabilizado. Oxalá 6141. Chama agora a torre 118, decimal 95. 895, Oxalá 6141. Vou atingir 4.6226. Confere Oxalá 6226, está autorizado a final do procedimento ILS X-ray, pista no zero. Pista para 2 mil pés, altímetro no zero, 1 no 1, reporte visual com a pista. Chamativo, descemos com 2 mil, autorizado o procedimento. Eu tenho isso que nos usou, frequência livre, coordenação com os traços locais em bom posto. Graças, até a volta. Isso. Certo. Doutor, muito boa tarde, Azul 2771. Ano 41 na escuta da torre? Pronto, obrigado. Oxalá 6141, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado, pouso, 6141. 4 milhas sudoeste de Salvador. Está autorizada a chegada bomba é de Uno. Já apresenta autorizado voar direto Itapa, altímetro no 011, reporte vital descida. De 11, reporte vital descida, direto Itapa, obrigado. Meiano 41, Solos 36, livre à direita via Fox, chame 1219, Solos. Gente, livre à direita via Fox, reporta que teve colisão com o pássaro após o toque, o Oceanero 6141. Confirme? Teve colisão com o bando de pássaros após o toque, o Oceanero 6141. Está sendo necessária a inspeção na pista. Gente, colisão com o pássaro, 6141. 6141. Salvador, o Xana 6226, tá no ILS. Deu pra passar no Coringa. Oi, Salvador, o Xana 6226, boa tarde. Sou o Xana 6226, tráfego à frente, a boia da companhia colidiu com um pássaro ao tocar a pista. Pista agora impraticável, então suba para 2 mil pés, inicia a remetida. E aguarde transferência ao controle. Afirmativo, vai descontinuar a aproximação subindo para 2 mil pés então, Chanel. Aguarde o motivo. Azul 2771, desça até o nível voo 110, vai pro outro etapa. 110, etapa azul. Azul 2771, a torre informa a pista praticável, só se espera na posição etapa. Que é? Forte chuva? Formado colisão com pássaros. Então, o que a gente espera onde? Pode voar para o ITAP, o azul da 771, caso seja necessário, vai fazer espera na posição ITAP. Bom, então a gente vai descer para o 110 e caso necessário, ITAP. Controle, Xanamea 226, remeteu, mantém 2 mil pés. Xanamea 226. Mantenha 2 no pés. Passou a vetoração, vai na proa 025, limite 9 milhas na proa. 025 é isso? Queira proa 020 agora, limite 9 milhas na proa. 020, limitado 9 milhas na proa. A gente mantém 2 mil então. Então para 3 no fez o Oceania 626. Vá para 3, meu Sérgio. Cruzado, via pista, ingresso na pista e chame aliado Pratos, Papai Turinja. O 27 está de onda. O 060 vai fazer a espera de estátua azul. Com curva esquerda para a decolagem. Eu chame pronto na cabeceira 17. Cavalei pronto, cabeceira 17, vitor em dia. Azul 2771, desça até o nível de voo 060. Iniciei descida agora o azul 2771. Iniciei descida 060, 2771. Poxa, né? 6226, foi pro a da posição Simbra. Pro de Simbra, 6226. Poxa, 6226, foi pro de Simbra, faça espera na, no NDP de Simbra. Pro de Simbra, faça espera não, sobre o mesmo, 6226. Voo 2008, controle. Dois, dois, meio, com a pista 1-0 está liberada. Se tiver condições, vou ir dar presente Duna para interceptar a sinal do procedimento ADS X-Ray. Pode voar na proa então do senhor Vitor 372? Que é autorizado, desça para o NMI 700 pés, o ajuste no 09, apenas confirme se está com referência de baixo controle. Está vindo alto. Perfeito. Então vai voar para o 372, descendo também 700. Azul 4422, então a pista 1-0 está liberada, complete curva à esquerda, estabiliza na proa 050, limite ao localizador. Controle, informa que o senhor está restrito a 3 mil pés, vai manter 3 mil pés, mantendo o eixo de decolagem. Mantém o eixo de decolagem até 3 mil pés. Se falhar as comunicações, após 3 mil pés, execute a saída Momo. Livre decolagem da 17. O vento é 210 graus, 08 nós. Ok, nova restrição, então vai manter o eixo de decolagem até 3 mil pés, em caso de falha, após 3 mil, já também. A perfil da Roma, o ponto da gente na bola, o papo do papo, o perfil do Sandro Malfé. 4-0, 2 Azul 2771, desconsidere estar a posição estável, prossiga na chegada, descida até o nível de voo 060. Separou 060, a 2771, ciente aí, da que não vai fazer, que está mais alto. Toda 008 reautorizado, nível de voo 070. 070, 2008. Quatro, 4422, autorizado 2000 pés, o ajuste no 09, aguarde autorização para o localizador. 2000 no 09, aguardando para o lado. Puxa, Cessna 6226 está visual com campo? Visual. Cessna 6226, chame agora a torre 198, decimal 95. 295. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Papa Vitor, Índia decolado na sua escuta, cruzando 1.300 pés, mantendo o eixo até 3.000 pés. Papa Romeu, Papa Vitor, Índia, contato radar, contato nível de voo no 2.0, e sair da mão, mantendo a reta de decolagem até cruzar 3.000 pés. Sente sobre o nível de voo 1.2.0, mantendo o eixo de decolagem até 3.000 pés, após reassumir o perfil da MOMO com transição Borba, Papa Romeu, Papa Vitor, Índia. Azul 2771, reduz a velocidade para 2.10 mais. 210. Azul 4422, desça para 2.000 pés, autorizado, afinado, procedimento LS, X-Ray, repasse estabilizado. Será estabilizado, desce 2.000 pés, desce 4422. O 2771, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 1. 3.000, 1.011, azul. Confirmando para o 2008, autorizado 0, 7, 0, 3. 2008, reautorizado 4.000 pés, o ajuste no 0 no 1. 4.000, 3. O meu Papa Vitor Índia, autorizado direto destino. Sente da presente direto destino, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Azul 2771, desço para 2.000 pés, autorizado afinado para o segmento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, reportaremos estabilizado, azul. Controle Papa Romeu, Papa Vitor Índia, solicita desvios à esquerda da rota, magnética 310, a fim de evitar formações. Autorizado desvio, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Autorizado desvio, reportará aprovando o destino Vitor Índia. 2422. 2422, chame a torre em 198, decimal 95. 95, boa tarde. Boa tarde. Chame 226, no solo 49, chama o solo, 21, decimal 9. 21, 9. Ah, a Ipoera encontrou um pássaro sobre a pista? Sabe dizer? Papa, Papa Golf, livre táxi via 17, chame a linha de pronto para decolar. boa tarde, Azul 4422, vai passar externo, avistando estabilizado ILS 10. Cliente Azul 4422, está autorizado o pouso, na 10, o vento é 200 graus, 8 nós, e o ajuste é 10, 11. 10, 11, livre pouso, pista 10, Azul 4422. Autor 008, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, remandará. Controle Vitorinha de Anapurua do destino Feira de Santana. Tenente, Copa Romeu, Copa Vitor Índia, reporte para descida. Vitorinha está no ideal de descida no momento. Tenente, Copa Romeu, Papa Vitor Índia, descida autorizada até 4.000 pés, após estar a critério, reporte para a modificação das regras. E reportará para mudança de regras o Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Estabilizar o sinal de 9 milhas, Azul 2771. Azul 2771, chame a torre, 118, decimal 95. 95, obrigado. De Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, 8 milhas. Gente, Azul 2771, aguarde a pista livre, o ajuste no 019. 1011, aguardando. Tata Golf, mantém a posição. No 4422, no solo 53, chame o solo, 21 decimal 9. Solo 21 decimal 9, 4422. Pouso autorizado no 0, o vento é 180 graus, 08 nós. Pouso na 10, o azul, 2771. Salvador, passarelo 2230, visual com tráfego na final, informa que está próximo ao ponto espera cabeceiro no 0. Ok, passarelo 2230, mantenha o ponto espera. Mantém posição, 2230. Meu para prosseguir para Feira de Santana, estimado de pouso 17-10. Sete Papa Romeu, Papa Vitor Índia, plano ISR modificado, no 655, desde em condições de usuários para o de tráfego, está presente em frequência livre do voo. Sempre detendo em condições de usuários para o de tráfego, está presente, vai coordenar em frequência livre, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, graças, boa tarde. Boa tarde. Voo 2008. Voo 2008, chame a torre em 198, decimal 95. Ainda a posição, tem um Learjet aí que vai decolar da 17, curvando à esquerda, tem que cruzar o campo. Aguarde mais 2 minutos no ponto de espera. Passaria 2830, seguinte, mantém posição. Solo 56, chame o solo 219. 219, gás. Papa Romeu, Papa Golf, decolado ao 56, chame o controle. 119, décima 8. 119, 8, Papa Golf. Voo 2008, autorizado o pouso, 10, vento é 190 graus, 08 nós, ajuste no 011. Reposo. Queda até 3000 na boca, o Papa Papa Golfo. Boa noite, 5, boa tarde, aciona identificação, autorizado via chegada bomb para 4.000 pés, o ajuste no 09. SB é 4.000 pés no 09, ou voo no 85. Dois, 230, a Lima tem 10. Lima deu 10, 230. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá Costa, você está mantendo? Você já pensa para confirmar se você efetuou o plano completo? O 2008 no solo 00, chame o solo 219. 219, boa tarde. Salvador. Pega Papagaio Papa Aguarde. Decolagem no zero, passarei 2230. Chegou para Romeu Papai Juliette Papá, apenas para confirmar, você tem condições de prosseguir em condições visuais e corredores para Salvador? Eu vou fazer o leste papá, mas tem inicialmente regras de voos visuais. Qual atitude seria melhor observar? Então, você faz espaço aéreo Golf, mantendo-se em condições visuais, já está na frequência do controle a 20 milhas. Controle voo no 825. 825, prossiga. Eu estou no pequeno desvio na chegada durante a descida. A possibilidade de voarmos a proa de Bonf, da presente, no Travel de Alagoinha. 825 autorizado, proa de Bonf. A proa de Bonf, voo no 885, muito grato. Ponte, boa tarde, TAM 3560. 3560, boa tarde, acendo identificação. Autorizado via chegada Bomed 1 para o nível de voo 070, ajuste no 011. Esquerda, equipe de informações. Proa somente 075. 3560 está autorizado o desvio. Controle Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, na Árvore Lefa. Passaredo 2230, contato radar, só para o nível de voo 80, via saída da Arbuna. Liberado da restrição? Está livre a restrição de altitude, Passaredo 2230. Para o 180, liberado de restrição, 2230. Romeu, Papá, Papá, Golf, chame agora o Centro Recife em 126, decimal 85. 126, Papá, Golf. Passaredo 2230, na presente foi direto elevo. Direto elevo 2230. Devido estar tá livre, tá? Chame na Papá. Para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pistão 0, repasse estabilizado. 2000 pés, autorizado procedimento X-Ray, ajuste no 0 no 1, voo 1885. Pouso Salvador, estou boa tarde, voo 1964, comete 1, qual é? 1964, acione identificação, desça para o nível de voo 120, confirme por quantas milhas vamos dessa prova. São mais 10 milhas, encontrando em voo a ITAP. 1964, voo e voo médio, número 3 na aproximação, após o desvio. Três Salvador, boa tarde, 2760, cruzando 970 para 150 a 50 milhas de Feira Santana. Azul 2760, desça para o nível de voo 120, após descer do SAC critério, reporte para a modificação das regras. 120, Afonso critério, reportará para a modificação das regras, 2760. Valeu, 3560, pode resumir na pré-GTAP? O 560 autorizado para o GTAP. Obrigado. E a Quebec, Mike, Lima. Na Lima chama solo, 219. Contra Salvador, azul 2760, já é contato com o terreno, para mudança de regra. Azul 2760, plano IFR modificado no 708, deixa para altitude de tráfego, reporte cruzando 4 mil pés. Deixa para altitude de tráfego, reportará cruzando 4 mil pés, azul 2760. O 3560, cancelada a restrição de altitude de ITAP, desça para 3 mil pés, o ajuste no 09. 3 mil pés, mas eu tenho 3560. Voo 964, desce para o nível de voo 050 após desvio na Projetap. 050, 0, após desvio para o Editap, Gol 964. Gol 985, avistando cabeceira 1-0. 1885, agora as transferências de comunicações. Radar terminado, sem frequência livre da presente, vou pouso. Chame a torre 1985. 1895, torre 1885, obrigado. Muito boa tarde, voo 1885, final 1-0, avistando baixar travado. Teste voo 1885, pouso autorizado na 1-0, vento é 200 graus, 5 nós. Livre o pouso, pista 1-0, voo 1885. Capatão com vetorinho de Juliette, eu tenho condições de usuários e corredores, o ajuste em Salvador 1-0 no 1-1, eu confio em outra pra ver. 1-1, a gente repassa através de Paripe e vetorinho de Juliette. Autoriza final 1-6-0 para o passaredo 2-2-3-0. 2-2-3-0, tudo mantém nível de voo 1-6-0, aguarde coordenação com o centro para tendo como final. 1-6-0 aguardando. Passaredo 2230, autorizado 60 como final. Estimativa 60, vai manter como final, 2230. 1964, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 1, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reparto estabilizado. Gente, descendo para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, reparto está estabilizado o final LS X-Ray, igual 964. Controle Salvador, é Papá Romeu, Papá Zinho, Papá. Mantendo o Rio 510, vai ingressar no corredor Veracruz. O Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, mantém-se em condições visuais e corredores, informo que, pelo centro feito notificação de voo, não será possível autorizar o procedimento instrumento para a pista 1-0. Prossiga em condições visuais e corredores e reporte no Través de Paris. Reportará no Través de Paris, muito grato pela compreensão, mas a solicitação para o estudante foi devido à área de Valença ali, está fechado, tem que informações, mas o Salvador poderia estar fechado também, mas tudo bem, muito grato. Espera informação, a alteração no momento é visual, da página de Patá. Está visual contrato com também, o Vitorinho de Direto. Mantemos aqui no corredor Caixa Prego, no 1500. Lá para o papai irá passar o... Está estabilizado, Tan 3560. 3560, Torre 118, decimal 95. Está com a tua, obrigado, Tan 3560. Está o meu papai de LED papai, será que o seu transponder não recebo no radar. 60 passou, dona. 3560, boa, aguarde a pista livre, ajuste no 091. No 091, aguarde a pista livre, com o meu azar. Passar Romeu, Serra Novembro, decolagem autorizada, da 10, vento 190 graus, 8 nós. Direto papá? Direto papá, agora se recebendo, 17 milhas oeste de Salvador, mantenha-se em condições de usar com o tráfego à frente e reposta através de Paris. Sim, você passará indo através de Paris, o papá Juliette de papá. Papá Tango Vitorino Juliette. Papá Romeu Max Serra Golf, livre acionar, chame táxi. 500 pés é um papá Alfa 46. Serra Novembro Vito, decolado aos anos 7, meu controle, 19-8. 20, Novembro Vito. Papá Romeu, mais Serra Golfo, para o táxi da Serra Romeu. Mais Serra Golfo autorizado, chame na Romeu. 3560, pouso autorizado, na 10, vento é 200 graus, 062 em nós. Autorizado, pouso na 10, 3560, vento. Leandro 326, está em contato radar 70 milhas sudeste de Salvador. Plano de Bomed para chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050. Bomed, desce 050, desce 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Serra Golf, autorizado a alinhar e manter a 17. Faz mais papai, é passada. Remota na terra, já o papai direito, papá. Obrigado, 3560. Até amanhã. Max Serra Golf, inicio de imediato a decolagem? Afirmo. Decolagem autorizada 17, o vento é 180 graus, 07 nós. Mantenha a reta de decolagem até 3 mil pés. Se falhar as comunicações, execute a Momo após 3 mil. 7 iniciado, mantenha 3000 o eixo da colagem mais cargo. 091, ajude. 964, aguarde a autorização de pouso. O ajuste é 1091, informa um Cirrus decolando aqui da 17. Aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 1964. Instalador para passando Vitorinho de Juliette, está autorizado a final da 17, aposta na curta. Abraço, Lucas. O Mike Serra Golf decolado, aos 21 no controle, 19-8. 19-8, obrigado. Boa. 964, tráfego superado, pouso autorizado na 10, vento sul, 08 nós. 7, livre pouso 10, gol 964. Vitorinho de Juliette, tráfego bom e bagulho na curta final da 10. Fique atento ao tráfego e chame na curta final 17. Usar com tráfego, chama na curta 17, Juliette. Com o Vitorinho da Juliette, prosseguindo para o final da 17, papá Juliette, papá. Juliette 31, 54, 1553. 3154, acione identificação, autorizado a via chegada ao BOMED 1, para o nível de voo 060, ajuste no 09. Via 060, o médio ONU, no 0 no ONU. Consegue coordenar a proa de dados pra gente, ou dura, cara? 3154, mantenha a chegada, número 2 na aproximação. Gente, mantendo, pra 3154. Eu cheguei a 6326, eu vou em direto e TAP, confirme sua velocidade indicada. Direto e TAP, tá mantendo o seu canal de 6326. 6326. Passarindo 2230, com desvio à direita de aproximadamente na proa 280 por 15 milhas. Passarindo 2230, está autorizado o desvio, chame o centro Recife, 126.0. Autorizado, chamando Recife 260, obrigado. 219964. Vitorinho de Juliette, fica atento a um bando de pássaros que tem aí no, à esquerda do eixo da, de aproximação da 17. Está visual com o tráfego na curta. Ok, papai Juliette, papai, chame a torre em 1895. Para a torre em 1895, papai. 3154, reduz a velocidade para 250 nós. 250 nós, 3154, informa de via esquerda, prova de 055 por 30 milhas, ele está com uma saída. Deixa 3154, autorizado, desvio. Obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Sierra Novembro Evento, solicita manter proa 260 por aproximadamente 40 milhas para evitar a formação. É o meu, é o novembro, fica ciente, autorizado do dia. Novembro. Vitorinho de Juliette no solo aos 25, condições de fazer um backtrack, agilizar a liberação. Ok, Vitorinho de Juliette, livre táxi, tá o pátio, dado aí.